A ordem é a seguinte: eu, Luquinhas, Kaique, Matheus. Por que você não apresenta as pessoas mais, cara? Leitura de mesa, não. Eu só apresento as pessoas no Curva de Rio. Só. Por quê? Eu acho isso muito errado, cara. A função do host deveria realmente conduzir o programa, inclusive os participantes. Tranquilo, eu sou o Rafael Almeida e nunca imaginei que isso aqui ia durar um ano. Você não vai apresentar mesmo, galera, né? E comigo hoje, Luquinhas Oliveira. E aí, galera, beleza? Kaique Xavier. Não me apresenta, eu posso me apresentar sozinho. Aqui é o Kaique Tomado Xavier. Vai se foder. Foda-se que é. Como é que esse negócio mal organizado durou um ano, velho? Foda que pariu. Eu também não sei, cara. Edição, Luquinhas, resolve tudo. Ah, sabia. É, eu sou o Kaique Xavier e sou eleito host pelo povo. E também o editor, o filho da puta, o Stalin do Curva de Rio, Matheus Mantoan. Muito obrigado a todos, foi muito bom ter gravado esse um ano, é sempre bom acabar por cima, então vai ser muito bom gravar o último episódio do Curva de Rio agora, estou muito feliz com isso. Ah, pois é, tal qual Pelé, vamos gravar esse episódio e acabou, não tem mais Curva de Rio. A gente vai acabar no Cosmos praticamente, igual ele, né? Exatamente, estamos indo para Nova York, né? No caso a gente vai para Mauá saindo daqui. Mas e aí, hein? Um ano, como é que é isso aí, Matheus? Você achou que ia durar isso tudo aí? Sinceramente, não. Não, né? Não, um ano é muito tempo, cara. Cara, no começo até que a gente tem que durar um ano. Daí você pegou e falou, ah, tem um amigo meu aqui, Kaique. Vamos chamar ele. Eu falei, puta, isso não vai durar, velho. É, as estatísticas provam que você está errado, mais uma vez. Ah, não? Quais estatísticas? É claro. É do povo, né? Não precisa ficar entrando em muitos detalhes, é do povo. É, foi o povo que elegeu a Dilma. Olha, esse é um ótimo argumento, viu, cara? Nada a declarar. Aliás, com curiosidade, acabei de lembrar. É muito foda, minha cabeça funciona melhor no programa do que fora dele. E isso quer dizer que fora dele funciona muito mal, vamos combinar. Eu nunca neguei. Essa é uma das regras que foram simplesmente abolidas sem ninguém falar nada, né? Um dos pontos do Curva de Rio no começo era não vamos citar nada sobre política pra não arrumar briga, etc. Mas depois a gente cagou com tudo, começou a falar mesmo, e foda-se, e vamos pra cima. Juramos ao Goz da revista Veja, né? Não juramos, não. Você jurou. É. Exatamente, começou a dar o foda-se pras regras. Ninguém definiu o que é dar o foda-se pras regras, é verdade, só se definiu. Quando fato, era só no sendo que quebradas conforme foi conveniente, né? Exatamente, é foda-se. Quando me chamaram pra gravar, me falaram a seguinte frase. Não, vai ser um podcast, eu nem sabia o que era isso. De humor, a gente só vai fazer piada por uma hora. Não vai ter nada de cunho político, polêmica, nem nada. Não vai ter nada, a gente só vai falar bosta o dia inteiro. Ou a gente mentiu pra você, ou a gente falhou miseravelmente na missão, né? Olha, eu diria que a segunda opção é mais provável, viu? Bom, vamos finalizar o ano fazendo o que a gente devia fazer todo episódio, né? Quem acha a gente no Facebook pode procurar por Curva de Rio Podcast. No Twitter, Kaique. No Twitter é o @riodecurva. Feito no Instagram, Matheus. @riodecurva, eu acho. A gente podia criar um Snapchat pro Curva de Rio, né? A gente nem ia postar nada, eu acho. A gente não tem tempo nem de postar no Facebook. Imagina ficar 15 segundos no Snapchat atualizando aquela merda. É, mesmo, ia rolar mesmo. Como a minha função não é das mídias sociais, eu até falaria que deveríamos, mas se não vai ter o que postar, não tem porquê, né? É bom só registrar o nome. Eu acho que é bom registrar o nome pra ninguém pegar, né? Acho que é uma boa ideia até. O meu Instagram mesmo, tipo, entre aspas, pessoal, eu nunca usei aquela merda. Eu só registrei meu nome pra ninguém colocar Matheus Manto antes de mim. Só por isso, por exemplo. Ah, você nunca usou? Instagram? É. Não, cara. Eu dei uma olhada no seu perfil e tá seguindo o Suicide Girl lá. Pensei que você usava pra alguma coisa. Cara, eu não sigo ninguém. Eu recebo no e-mail notificação que as pessoas estão me seguindo, mas tipo, eu falo, foda-se, cara, tanto faz. Tá bom, vamos acreditar nisso aí. Ah, mas você tem ele instalado no seu celular, então, mas você não usa. Na verdade, eu tenho instalado com a conta do Curva de Rio, poder dar uma olhada, se for o caso. Aham. Uh-huh. No Curva de Rio, gente. Cara. Tá então, por que você recebe notificação esse? Do seu perfil? É no e-mail, cara. No e-mail. Aham. Esse tá argumento bom. É novo, vou começar a usar. Olha muita aqui. Gente usa e-mail. Matheus Mantoan. Só pra ninguém pegar o nome de usuário. Zero publicações, 72 seguidores, seguindo zero pessoas. Uhum, tá bom. Tá aqui, cara. Tá bom, beleza, Matheus. Tá bom. Ué, a gente não tá falando que você tá mentindo, Matheus. Não tem ninguém desmentindo você. Você tá nervoso, cara? Nervoso. Caramba, hein, meu. Que nervoso, cara. Fica nervoso. Ok, então. O Matheus não fica nervoso. Nunca. Ele não, é verdade. O Matheus é o professor de Girafales, ele nunca erra. Aliás, isso foi um dos pontos que eu aprendi no Curva de Rio nesse ano. O Matheus nunca fica nervoso até você dizer a frase: essa é minha opinião. Lá vem. Eu comecei a estudar latim esse ano e só vou responder uma coisa, cara. Não serve. Babaca. Bom, vamos lá. É, com um ano, são quantos episódios, Matheus? Caralho, por que você, se você ia perguntar, por que você não colocou na pauta, cara? Puta que pariu, eu ia falar a mesma coisa, cara. Puta que pariu. Que merda, mas beleza, eu abro aqui aí, a... Aí, ó, o ano, ó, que vocês têm que aguentar. Que merda. Olha, em um ano, nós lançamos no feed 61 arquivos, especificamente. Certo. Curva de Rio, no formato Curva de Rio, foram 26 programas oficiais, sendo que um deles tinha parte A e B, sobe pra 27. O Curva de Rio 028, mais especial de um ano, que saiu semana passada, 29 Curvas de Rio. Papo Tranqueira, tivemos até agora 25 programas, mais alguns especiais, como o especial de Natal, como os teasers do começo, além do podcast novo que a gente estreou, que é o Pregador Podcast, né? São 5 edições do Pregador Podcast. Exatamente. E vai acompanhar a série. Perfeito. Aliás, não foi citado como o Roche deveria ter feito, mas eu tô constando isso aqui no iTunes, que é mais fácil que abrir o painel do WordPress. É, não esqueçam de estrelar a gente no iTunes, né? No Curva de Rio e no Pregador, os dois feeds estão lá disponíveis. No Pregador, a gente tá do lado do podcast americano Preacher nas buscas, então é só dar uma forcinha lá que a gente pode passar os gringos de boa. Pode não, vamos passar. Vamos passar, exatamente. É o mínimo que você tem que fazer isso. É, sem dúvida, cara. Já virou cobrança, já é o mínimo que você tem que fazer, seu filho da puta. Vai lá, faça isso. E entre todos esses episódios, Kaique, qual foi o mais baixado? Foi o de teorias da conspiração. E você sabe por quê? Ah, eu acho que é porque ele foi conspiratório. É porque você não tava nesse episódio, cara. É verdade, é verdade. É verdade, eu não estava. Quem que tava nesse episódio? Eu não lembro mais. Cara, eu acho que eu tava nesse, Luquinhas não tava? Estava, o Negão, é, tá. E eu e o Rafael. É isso mesmo. Cara, sabe por que que esse episódio foi mais baixado, eu acho? É. Porque ele tem a tag X-Vídeos na postagem. Ah, tá tudo explicado, então. Olha aí. Aliás, o Matheus achou pelo Instagram dele essa tag. Por que que tem a tag X-Vídeos? Porque a gente faz X-Vídeos no episódio. É, a gente fala da, do Stalin no X-Vídeos, tag bigodudo, a piada foi feita. Ai, velho. Vamos abrir todo o programa falando do X-Vídeos, se a gente faz essa tag. Vamos colocar no máximo. Mas, né, a gente só coloca só a tag, não precisa falar, não. Foda-se, né? Ou então a gente dá dica no final de cada episódio, né? Procure pela tag, tal, no X-Vídeo. Ou a gente pode hospedar o Curva de Rio no X-Vídeos, é outra ideia, né, cara? Como se fosse YouTube, né? A gente põe um vídeo X qualquer por trás e põe o áudio do Curva de Rio. Por trás? No X-Vídeos? Calma aí, cara! É, muita frase solta falando em X-Vídeos, né? Pô, amigo. É. Mas a gente pode colocar o peludo do... Opa, cuidado que você qual vai o nome falar. Daquele, qual o nome daquele negócio que tá na sua foto mesmo, Matheus? Rosbife. É, Rosbife? O peludo do Rosbife. Coloca uma tag, sei lá, urso. Ursão. Toca a foto do Matheus e deixa o episódio rolando. Ah, isso pode ser um sucesso, hein? Pode ser um sucesso. Não pode, Deus. Isso vai ser um sucesso. Mas isso aí realmente pode ser uma ótima ideia, cara. Tem esquema de canal no X-Vídeos igual no YouTube? Tem de perfil. Quer dizer, eu não sei. Não sei, eu também não sei. Eu vamos trocar de assunto, porque eu tenho medo de onde isso vai parar. Cara, vai parar no X-Vídeos, a gente já sabe disso, mano. Bom, a gente tem algumas estatísticas aqui. Luquinhas, bom, vamos falar só desse ano, porque o rapaz responsável pela hospedagem não colocou no agregado do ano passado, né? Só pra saber, a gente trocou de hospedagem ano passado. E o Matheus não fica bravo, é bom lembrar. Não, eu não aumentei o tom de voz, eu aumentei o volume do microfone só, cara. Tá bom, beleza. Vamos lá, Luquinhas. Quantos visitantes a gente teve no Curva de Rio esse ano? De janeiro até hoje. Eu falei o total, né? Aham, o total. Eu tô tendo. É 9.036 mesmo, né? Eu tô ficando maluco. Eu tô tentando entender essa porra dessa tabela Luquinhas, até agora, mano. O Luquinhas, ouvintes, é o designer do Curva de Rio. Ele que faz as vitrines. Como você sabe, desenhista não é conhecido pelas suas capacidades, né? Entender números e tal. Então é normal esse tipo de coisa. Eu achei que ele ia entender porque tem o gráfico, né? Como é desenhado o gráfico, poderia ficar mais fácil. Mas pelo jeito... Nem prestei atenção nesse gráfico daqui de cima. Kaique, qual o número de visitas, independente do IP? Cara, eu ele também copa, não cara. Sabe. Puta que pariu. Enfim, galera. Nós tivemos 9.036 visitantes únicos nesse um ano de nesse 6 meses de programa, né? De janeiro até agora. Isso quer dizer, por IP, 9.036 visitas. E considerando visitas repetidas, com repetição de IP, 44.415 visitas diferentes ocorreram. Bastante coisa, né, galera? É, muita coisa. Eu não entendo porque os downloads não acompanham isso, né? O pessoal entra no site e fala, foda-se essa merda, não vou ouvir, não. Acho que eles entram sem querer, né? Possível, cara, porque, tipo, é muita gente acessando. Mas com será certeza, que o site não tá com o tag do Xvideos também? É, se tá na postagem, tem a tag do Xvideos no site como um todo. Então, sim, o pessoal tá procurando um pornozão bem massa e cai no Curva de Rio. Os caras buscam, tipo, as tags fodendo na Curva de Rio, coisa do tipo, tá ligado? Aí cai nosso site. De qualquer forma, no apanhado geral, se a gente for contar todos os downloads, já foi trafegado 436 GB no Curva de Rio, isso só em 2016. Cara, é muito giga, mano. Puta que pariu. Pra que tanto giga? Pra caralho. É complicado isso, cara. Tipo, porra, é muito tráfego. Se você fosse guardar todo o tráfego do Curva de Rio, ia dar, tipo, meio tera. Quanto custa um HD de 500 GB? Uns 200 conto? É, por aí. Beleza. Vamos cortar esse papo chato que ninguém quer saber? E vamos à parte que interessa. Matheus, o que você, editando essa bodega, aprendeu nesse um ano de Curva de Rio? Vamos lá. Eu aprendi que espaços em branco devem ser cortados. Eu aprendi a tirar ruído de conversa. E aprendi a deixar as pessoas mais agradáveis. Eu acho que não aprendeu direito, não. Olha esse Luquinhas polêmico. Pô, pode ser, cara. Não, é sério. Sério no Curva de Rio. Que piada isso. É uma piada pronta já. Eu aprendi a editar um podcast. Isso é um grande diferencial. Poucas pessoas sabem isso. Talvez seja algo meio inútil, mas poucas pessoas sabem fazer isso, né? Isso aí, cara. Valorize o seu trabalho, cara. Isso aí. Isso que importa, sem dúvida. Seja o nosso jornalista. Não seja. E você, Rafael? O que você aprendeu nesse ano sendo o host deste programa maravilhoso? Cara, eu aprendi que comandar uma discussão é a pior merda que existe, principalmente quando você discorda de várias pessoas. Ah, é impossível, é impossível. É impossível hostear uma discussão nesse programa. O que mais? Eu aprendi que eu não consigo ser imparcial, basicamente é isso aí. Porra, você precisou do Curva de Rio pra aprender isso, cara? Aham, precisei, cara. Caraca, você e o Matheus travaram discussões épicas aqui, né? Não, total. A maioria não chegou ao ar, mas teve algumas discussões, assim, muito bonitas, belos embates, né? Eu acho que o microfone amplia as pessoas a falar merda, né? E você, Luquinhas? Eu aprendi que não é bom discutir com o Matheus, porque ele sempre está certo. Como assim? Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Eu discordo. Ele sempre estar certo, entre aspas. Eu discordo. Ele tá tão certo que quando você fala que ele sempre tá certo, ele discorda pra tá certo, né, velho? É impressionante. É verdade, cara, é verdade. Ele discorda de você falando que ele tá certo só pra ele tá certo no fim, se você tava certo ou ele tava certo. Todo mundo entendeu. Eu não sei se foi muito sentido, cara, mas eu vou ignorar simplesmente. Ah lá, é verdade, verdade. Tá certo, você tá certo, cara. Eu vou voltar a pergunta pra você, Kai. O que, é que você aprendeu um ano gravando nesse podcast tão belo? Cara, eu aprendi que o programa desvirtuou completamente do que foi me chamado, como a gente já falou lá no começo do programa. Ih, vai lavar a roupa suja, se liga, Matheus. Ah, vou. Que a gente conseguiu ofender mais etnias do que eu esperava em uma hora. E que, pra irritar o Rafael, não demora muito, ele já começa a ficar putinho rápido. E o Matheus consegue fazer isso como ninguém. É mesmo, cara. É que você como ninguém eu sei, cara. Tô ligado já. Você aprendeu pra time que você torce também, né, Kaique? Afinal, pra que time que você torce? Palmeiras! Eu aprendi que um amigo corintiano, na verdade, é palmeirense. Puta que pariu. Vai, faz aí os 10 minutos da piada, voltando, coloca a vinheta de novo. A questão de time, futebol, Kaique, Foi como eu apresentei o Kaique e o Rafael. Ah, é verdade, é verdade. Essa verdade. História, essa história nunca foi contada, né, aqui no, acho no podcast. Que não. Acho que vale a citação agora. Quando eu apresentei o Kaique e o Rafael, já conheci os dois separadamente, ia ter um jogo no mesmo dia do São Paulo e do Corinthians. Por acaso, o time dos dois. Aí eu... Não, calma aí. Eu sou São Paulino e o Kaique é corintiano. É o Kaique palmeirense, na verdade, mas nessa época ele era corintiano ainda, né? É. Às vezes ele torce pro Corinthians e a gente não entende por quê. Pois é. O Kaique, Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras! ouvinte, entrou a vintinha de eu falando Palmeiras de novo. Então eu falei, o time de vocês vai jogar hoje, né? Vai ser jogão. Aí os dois se cumprimentaram e começaram a conversar como se realmente eles torcessem o mesmo time, seja ele qual for. Foi muito estranho isso, Até e a gente conseguiu manter uma conversa de uns 30 ou 40 segundos como se torcesse o mesmo time. Até que um deles falou sobre tal jogador que aconteceu alguma coisa, tipo, ia errar ou algo assim. Aí eu falei, não foi, foi você assim? Que começou a rir, seu filho da puta. Você entregou a sua arapuca. Não. Um de vocês falou de um jogador, sim. Aí o outro falou, como assim? Como assim errar? Não vou me lembrar qual exatamente. E aí sim, eu comecei a rir. É, porque era o jogo da Libertadores em São Paulo e Corinthians, que eu ia no jogo, e eu lembro... Peraí, desculpa, pigarro foda. Pirrago. Porra na garganta. Deus me livre. Voltando. Tudo, né? Então, era um jogo entre São Paulo e Corinthians na Libertadores, e que eu ia no jogo. E aí, São Paulo e Corinthians nunca se enfrentaram pela Libertadores. Não vem falar merda, não, velho. Nunca se enfrentaram? Não. Você tá maluco, velho? A memória dos pela dois Libertadores? É muito boa. É. Na fase de grupos, 2015, 2x0 Corinthians. Ah, verdade, se enfrentaram sim, verdade. Então você estuda mais antes de falar bosta. Foi mal, porque é muito recente. É Corinthians e Libertadores, eu sempre acho que nunca aconteceu, velho, desculpa. Ah, até ser campeão invicto, né? É foda. E aí, bom, resumindo, o Matheus falou que a gente torceu pro mesmo time, eu e o Rafael acreditamos, fizemos o famoso high five, e aí ficou aquele climão, a gente ia entrar no assunto futebol, aí eu não lembro o que um falou, e aí, meu, você não torce pro Corinthians? Tipo, não, vai tomar no cu. E aí foi. E o Matheus se divertindo. Isso deve ter sido muito divertido, velho. Puta que pariu. Foi pra caralho, deve ter sido, mano. Os dois gostaram muito, mas eu tava muito animado aquela hora. Bom, cai entre nós aqui. Matheus, qual foi o programa que você mais gostou de ter participado? No seu caso, também editado? Cara. Tem algum momento marcante, aquele momento que você falou, nossa, legal. É isso aqui que eu tava querendo fazer. Sem dúvida, o melhor programa que a gente já fez até agora foi de distopias tranqueiras, cara. Ainda é o que eu mais gostei. Programa feito praticamente sem pauta, em que a gente riu e falou bosta pra caralho. Foi muito foda. De editar especificamente, eu tenho que citar os programas do Rock Creed, porque eu fiz um trabalho tão desgraçado em baixar a cena de filme, em montar uma edição bacana e por aí vai, que foi um trabalho desgraçado, mas foi bacana ver o resultado dele, pelo menos. Esses dois aí eu dei citação, sem dúvida. Bacana. E você, Kaique? Qual que é o seu Curva de Rio? O meu programa favorito foi o de Rock e Creed, cara. Foi, eu lembro até do dia que a gente gravou com o Felipe. Foi muito bom. Eu tava empolgado ainda com o filme Creed, que eu tinha acabado de ver. A gente montou a pauta praticamente na hora, né? A gente não tava com ela pronta nem nada. E aí foi, cara. A gente deixou o lado fã falar mais alto e a gente começou a falar sem parar. Esse com certeza foi meu programa favorito. Pô, a gente falou até de Poder do Chefão esse programa, foi muito legal. Realmente foi horas de gravação e o resultado final foi muito legal. Foi bem divertido, né, cara? Foi aquela gravação divertida de fazer mesmo. Luquinha, você que é mais desenhista do que participante de podcast no final das contas, o que você achou? Eu tenho minhas dúvidas, porque o primeiro que a gente gravou de Fodões, que foi praticamente o primeiro, né, que a gente gravou, ele não foi um dos melhores programas, mas foi o que eu achei mais divertido gravar, que foi bem zoeira, foi quando tipo, a gente entrou mais no espírito do que era gravar o podcast, que eu achei mais divertido. E o outro, talvez, de bizarrices da internet, porque foi um bagulho também bem improvisado, a gente ficou acho que umas 2 horas conversando pra tentar gravar uma pauta que acabou que não deu certo, a gente gravou aquela de última hora, e é um assunto que eu acho bem interessante, por isso que eu gostei. Muito bom, cara. Cara, esse de bizarrices da internet, cara, eu lembro o dia em que eu ouvi esse programa e ficou marcado, cara. Esse programa, eu não participei, mas eu achei foda demais, cara. Esse programa ficou muito, muito bom. Não, tem a galera que ficou num cagaço, cara, ouvindo essa porra. Eu me lembro nesse programa teve uma hora que tava dando bosta na gravação, que o Felipe tava ouvindo a gente direito, tava cortando, e eu dei uma zoadinha no Rafael. aquilo foi de verdade. Tá lá, tá no programa isso. E a gente gravou essa poeira de madrugada já, porque eu lembro que foi tarde, foi no final de semana, não foi? Foi dia de semana, tipo... porra, tava muito tarde, tava muito cagado de medo, cara. Vocês podem ouvir aí o programa de bizarrice, não lembro qual foi o número em que eu fingi que era outra pessoa de repente, o Rafael ficou assustado. Eu achei que o Rafael tava zoando em estar assustado. Eu achei que ele tava entrando na brincadeira e zoando junto comigo. Porra nenhuma. Pra quem não sabe... muito cagão, velho. Pra quem não sabe, eu trabalhava junto com o Rafael até o ano passado. No dia seguinte que eu vi ele na empresa, ele tava com uma cara de o que que vai chegar na minha frente agora? Eu estou com muito medo. Eu tava transtornado. Eu vi o medo na face da pessoa, cara. O Curva de Rio 9, o Bizarre Internet. E, cara, praticamente tudo que vocês falaram lá eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca... E aí eu lembro que eu tava na rua, cara, e eu comecei a pesquisar tudo que vocês estavam falando, e eu fiquei, caralho! Aquele vídeo do Mickey lá... Suicide Mouse. Inferno. É, maluco do inferno. Eu falei, que porra é essa, cara? Vai tomar no cu. É muita loucura, muita loucura. Aquele programa ficou show de bola, cara. Eu também gostei. Muito bom, cara. E você, Rafael, o que você mais gostou de hostear nesse um ano de Curva de Rio? Olha, cara, o Distopias Tranqueiras que o Matheus comentou realmente foi o mais legal de gravar. Foi o que eu mais me diverti gravando, que eu tava dando risada sincera de verdade. Mas eu vou citar também o de Coisas Obsoletas, que eu achei que foi muito legal. Foi, acho que a única pauta que a gente escreveu, todo mundo junto, todo mundo reunido. A pauta foi escrita, inclusive, aí na sua casa, né, Kaique? Isso. Todo mundo participou. É, houve uma pré-discussão pra gente falar sobre essa pauta. E no dia seguinte, cada um da sua casa foi e gravou o programa. Não foi uma pré-discussão, foi um pré-cagaço que foi aquela hora da viagem do tempo, lembra? Lembro. Conta Luquinhas aí. Não vai lembrar porque o Luquinhas e o Zé estavam desmaiados no sofá. Estavam. Ah, mas... foi. Eu lembro que eu acordei e você estava na maior discussão da porra desse negócio aí. Cara, teve um momento. Não era o Luquinhas que estava dormindo, era? Era o Luquinhas. Era. Eu desde que capotou no sofá lá. Foi o primeiro encontro, o Daniel não estava na equipe ainda. É, o Daniel não foi a vez que o Daniel deu PT lá. Aliás, Daniel, um abraço. Saudades, Daniel. De qualquer forma, essa discussão que eu tava falando, eu lembro que teve uma hora que estavam usando latinha de cerveja amassada para exemplificar pontos de uma viagem do tempo. Foi uma loucura dessa. Não. E eu lembro que o Matheus explicou uma teoria, cara, por 20 minutos e eu não consegui entender aquela porra, cara. E ele tem certeza que aquela teoria realmente explica a viagem do tempo. Não. E ele explicando e eu, caralho, cara, eu não consigo. Eu ficava discutindo com ele, cara, eu não entendia. Aí eu lembro que eu tava almoçando no meu trabalho, tipo, uns 2-3 dias depois. Cara, eu bati na mesa e falei, entendi a teoria. Porra, cara, eu fiquei tão feliz que eu acho que eu mandei até uma mensagem pro Rafael. Eu falei, caralho, velho, eu entendi o que o Matheus tava falando. Sabe o que isso me lembra? Aquele episódio de Chaves em que conta a piada pro Kiko. O Kiko sai sem rir, 10 minutos depois ele aparece falando que entendeu a piada. É foda, cara. Voltando rapidinho aqui nos X-Vídeos, né? Eu falei que tinha até X-Vídeos, por isso que ele programa ter sido bastante baixado. E tem uma função no WordPress que tinha esquecido que mostra as pesquisas que mais levaram a Curva de Rio em motores de pesquisa, como o Google, por exemplo, né? Não sei se tem outro mais, mas enfim, vocês entenderam. Depois de simplesmente Curva de Rio, as pesquisas que mais levaram ao podcast foram foto de tranqueiras. Uai! Seja lá por quê. Em seguida, podcast Varginha. Faz sentido. A gente falou do ET de Varginha, do ET de Varginha. Em seguida, Doutor Hollywood, uma receita de amor. Rapaz. Depois, masturbação. Ah, não. E embaixo, nascido para lutar, Sylvester Stallone. Caralho, nem o nome do cara a gente conseguiu acertar na pesquisa. Puta sacanagem. Carinha. Isso nivela bem quem são nossos ouvintes, né? A galera tá bem, hein? Sacanagem. Sério. Não pode ser verdade, cara. É sério. É assim que acham a gente, galera. Meu Deus. Bom, pelo menos acha, né? É, isso que importa, né? Obrigado pela galera da masturbação aí por estar encontrando a gente. E eu não entendo o motivo. Que quem quer se masturbar, eu acho que não procura por masturbação no Google. Ou será que procuram? Jesus, o cara não sabe fazer. Eu não sei, cara. Eu vou tomar uma água. Matheus. O quê? Descubra. Não. Não descubro, cara. Você vai cair no site Curva de Rio, cara. Dá um page view pra gente. Que merda, foda, cara. Fotos tranqueiras. Puta que pariu, velho. Que merda. Bom, é isso aí, então. É um ano de Curva de Rio. Espero que seja o primeiro de muitos. E, infelizmente, o Kaique tá saindo da equipe, mas a gente vai conseguir seguir, né, Kaique? Ah, vai, cara. O Almir tá aí pra isso. Já trouxemos o Almir de forma estratégica. É, isso não foi mentira, dito ainda. Kaique não tá saindo por porra nenhuma. É que a gente faz as gravações e o... Já pergunta, já. Ele vai sair, mano? Ninguém falou nada. Sério, caramba, que da hora. Gato de elite, gato siamês, odeio gato de burguês de madame. Tapa na cara da burguesia, som do inferno, mano. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Odeio cirandinha, prefiro amarelinha. Brincadeira de periferia. Bom, a gente vai fazer agora o feedback já do último mês do Podrinho. Vamos ler todos os comentários e e-mails do mês de junho. Antes disso, a gente teve participação do Matheus lá na Agência Transmídia, né, Matheus? Junto com o Sr. Mota. Isso. Eu estou integrando também a equipe da Agência Transmídia agora, porque é sempre bom você ter projetos paralelos, né? Caso um acabe, você pode manter em outro podcast. É sempre interessante isso. Olha aí o que o editor do programa acha sobre a gente. Cara, se ele quiser sair daqui e só editar o programa, tá ótimo. Ah, não, cara. Eu tava com saudade do cara que só pesquisava por masturbação e achava a gente. O cara tinha mais carinho do que o editor. Carinho, com certeza ele tinha. A gente, que filha da puta. É, nesse último mês de junho, as partes 33 A e B da Agência Transmídia, eu participei lá com o Mota. A gente imaginou como seria uma adaptação de minissérie dos Gibis do Homem-Aranha no ar. Tem as duas partes, tanto do trabalho de agência quanto a apresentação para um cliente, entre aspas, lá no site da Agência Transmídia. Vai estar o link no post. É um podcast bem diferente aí dos outros, mas é bem interessante, cara. Pode dar uma ouvida lá, que foi bem bacana de gravar e de executar depois. Aliás, você escreveu recentemente um texto sobre filmes no ar, né? É, junto aí, né, com a Moira no ar, como o Mota julgou que eu tenho conhecimento prévio sobre o assunto, ele pediu pra eu escrever um texto sobre no ar no cinema, e também tá lá, posso colocar também o link no post, cara. Você leu o texto, né, Kaique, que eu escrevi? Eu li, cara, eu achei bem maneiro, eu sou um puta leigo sobre o cinema no ar. Quando eu vi que você escreveu, que você tinha compartilhado o texto, eu decidi ler e, cara, muito bom, muito bom. A gente vai colocar aqui na postagem pra vocês lerem também. E é isso, né, cara? Você mandou bem pra caramba, cara. Parabéns. Gostei de ver. Eu, cara, muito obrigado. De periferia, a nossa verdadeira brincadeira de rua. Ouça seu amigo, oh! Farinha só de trigo. Ouça seu amigo, oh! Oh! Bom, a gente vai começar então a leitura de e-mails e comentários. Eu vou começar lendo o e-mail do Rafael Henrique do Trova na Caverna. Ele manda: aqui é Rafael Henrique do Trova na Caverna, ó. É taverna, cara. Hã? É taverna. Eu falei o quê? É caverna. E como é? Taverna. E o que eu falei? Sua mãe. Trova na taverna, desculpa, Rafael. É, e venho dar-lhes meu feedback desse podcast que mal terminei a maratona e já considero pacas. Ó, o cara foi maratonou, velho. Muito bom. Mentira. Tá só pra ser legal. Gostei muito da irreverência dos participantes, menos para assuntos mais sérios. O Papo Tranqueira veio chutando bundas com o momento Luiz da Posse. Espero que um dia ela reconheça o serviço que Curva de Rio fez a sua imagem e lhes brinde com participações especiais. Uou. E Rafael, eu concordo plenamente contigo quando eu disse no Papo Tranqueira de Batman vs Superman que o Apocalipse é um troll do Senhor dos Anéis mal renderizado. Uá, uá, uá, uá, uá. E antes de ir, mais uma pergunta para o Kaique. Pera. Repete essa risada, eu gostei. Uá, uá, uá, uá. Não é uá, é Raul. O Raul. Na verdade, tá o Raul. É. E antes de ir, uma pergunta para o Kaique. Qual é o plural de Palmeira? Palmeiras! Nossa, que cara criativo. Grande abraço e muito sucesso sempre. É isso aí, Rafael. Boa, valeu. O Trava na Taverna é um podcast muito legal. O Rafael, gente boa aí. A gente conhece ele dos grupos aí do Telegram. Valeu pelo comentário, cara. A gente podia chamar ele pra gravar alguma coisa com a gente, hein? Pode, de fato, cara. A gente podia. Se a gente mas vai. Mas não vamos. Eu não sei. Otário. Nossa, que cuzão. Que maldade, cara. Pra que isso? É, não quis fazer uma piadinha aqui engraçadinha? Ah, otário. É que você não é muito bom em fazer piada, mas tudo bem, cara, fica tranquilo. Aí você pode tentar. Vamos lá, vamos falar agora do comentário do Pregador Podcast. O primeiro episódio, pode começar, por favor, Kaique. É do Petrus Davi. Quem é esse profissão cara? Podcaster, né? Porque ele não faz mais nada a não ser responder o Telegram e gravar podcast, assim, incrível. Ele tá fazendo faculdade agora. Como é que você vai fazer muito? Ah, eu não acredito, cara, eu não acredito. Ainda mais do Pará, cara. Para. Faculdade Deus. No Pará, né? Tem nem ensino médio lá. Só tem a sair naquela merda. Só. E podcast, né? Porque, porra, o Petrus não para de gravar, cara. Isso é incrível. Olá, amigos do Curva de Rio, tudo bem? Sobre o episódio, gostei bastante da iniciativa e acho que vale fazer sobre outras séries no futuro. Apenas gostaria de deixar meu comentário para não deixar em branco, mas curti a premissa da série. Pelo menos o que foi passado no episódio, afinal ainda não assisti e não me importo com spoilers. Bom episódio e abraço. Esse cara quer comer o Matheus, certeza. Tipo, não me importo com spoilers, tá, Matheus? Pode falar à vontade. No meu ouvidinho. Petrus é um cara bem legal, mas não é pra tanto, é muito magro. Nossa. Ai, meu Deus. Luquinhas, vai lá, lê o comentário do seu xará. É, o Luquinhas da cerveja. Olha, também não conheço nada do quadrinho, mas curti demais o piloto. Li um pouco depois sobre do que se tratava, e isso ajudou a entender de leve. Vou acompanhar sem dúvida. Boa. É. Sucinto, milagre que ele pôs um comentário curto. Normalmente costuma ser os comentários bem grandes. Quem comenta, você critica, cara? Pela amor de Deus. É assim a vida. É um comentário sobre o comentário dele que eu estou fazendo. Ele não falou que é ruim o comentário ser grande, cara. Ele só comentou que esse tá menor. Sei que leva as coisas por trás, Kaique. Sempre. Vamos lá, na sequência, no Curva de Rio 00, Clube dos Tranqueiras. Matheus, por favor. Do qual eu me envergonho, mãe. Podcast do qual eu achei que nunca iria ao ar, mas tudo bem. Bom, foi você, episódio. Olá, amigos do Curva de Rio, tudo bem? Esse é o Petrus falando. Sobre o episódio, mais um episódio sobre filme, e tenho a dizer que todos os episódios que fazem sobre filmes, vocês sempre fazem discussões legais e que acabam me convencendo a assistir o filme. É, faltou uma espécie de vir. Eu falei que ia parar de criticar o português de pessoas. Para, Matheus, para. Pelo que entendi, o filme é bem mais complexo do que as pessoas geralmente pensam, mas gostei da premissa e a história que foi contada no episódio também me agradou. Como sempre faço, posso voltar e deixar o melhor comentário quando ver o filme. Ótimo episódio e abraços. Beleza, Petrus, vai trabalhar. Coincidentemente, o próximo comentário sobre esse Curva de Rio foi do Luquita da Cerveja, Lucas Zurva. Ele compensou nesse daqui, o que ele não colocou no outro. Pois é. Que passa tranqueiras, ele sempre fazendo referência em outros podcasts. Dessa vez um podcast meio bosta, né, o Los Chicos, mas ok. Nossa, ele referenciou o Los Chicos, cara. É um podcast tão menor, o Los Chicos, que eu nem lembrei que existia uma abertura padrão. Caramba. Pois é. Show de bola esse programa beta. Melhor do que o 01 de fato. Isso me deixou meio puto. Isso também me deixou, porque eu e Matheus ficamos discutindo a respeito disso por um bom tempo. É. Não, o Fodões é melhor. Vai esse, o ar. Daí o cara vem aqui e fala que ficou melhor desse aqui. Bom. Enfim, né? Não tinha muito erro. O filme é muito foda. Preciso rever, pois faz um bom tempo desde a última vez. O legal é que da primeira vez que eu vi foi com o meu amigo Wagner. O Matheus conhece. Eu também conheço. Acho que o Kaique também conhece. O Kaique conhece muito melhor filho do que nós da dois, puta, cara. Esse Wagner, cara. Wagner é um filho da... Deixa eu terminar aqui que você conta a história do Wagner. Não, termina. Eu não vou contar nada, eu não quero contar nada desse cara. É, vamos fazer um aspas aqui no comentário. O Wagner, amigo nosso aí, amigo do Luquita, enfim. É, o Wagner conheceu o Kaique no dia que a gente foi num festival do Monsters, no Monster of Rock. E o Kaique conheceu ele muito bem, cara. O Wagner conseguiu cuspir no Kaique e derrubar a cerveja em cima dele no mesmo dia. Aquilo foi muito foda, cara. Cara, cuspir é um eufemismo. Pro que ele fez? Ele lançou um golpe do Squirtle. Nossa. O hidropump na minha cara. Esse dia foi louco, cara. Como que eu perdi isso? Bom, legal que a primeira vez que eu vi foi com meu amigo Wagner e a gente bebeu muito vendo o filme. Resultado, a gente se empolgou e resolveu fazer o nosso clube da luta. Mas a gente era cuzão e não valia soco no rosto. Porra. Enfim, daí em diante, quando a gente bebia, em certo ponto começava o clube da luta de cuzão. Parou depois de um tempo, quando o Wagner rompeu os ligamentos do joelho, aí não dava mais pra ele lutar sem que a porra do joelho falhasse e causasse mais dor do que qualquer soco. Que porra é essa, cara? Eu acho que ele rompeu o joelho numa outra oportunidade, cara. Espero que seja isso. Caralho, velho, que loucura. Aliás, a gente podia fazer um clube da luta Curva de Rio, hein? Cara, só vale pegar a gente com voz fina, seria foda. Aí o Matheus coloca umas risadas artificiais pro Rafael sem graça. Risada artificial, Rafael. Você acha que eu vou mesmo dar trabalho de fazer isso, né? Tá bom. Desculpa. Mas fica, eu vou deixar aqui no ar que eu já vi o Rafael lutando, viu? E foi uma vez. Eu não vou entender sobre isso. Foi aquele dia naquele churrasco lá que o Rafael quis meter do jiu-jitsu? Pode deixar, Rafael. Esse dia foi foda. Sobre o filme, uma teoria possível seria que o narrador fosse o mesmo personagem do Primal Fear, em alguns anos depois, reabilitado. Se não viram ainda, assistam e entenda o porquê eu afirmo isso. Vocês se ligaram que o Angel Fierce é o Jared Leto? Porra, tá na capa do DVD? Não tá, não. Ah, não, depois que ele foi relançado em DVD, aparece que o Jared Leto já era mais famosinho. Ah, tá. E quanto ao Primal Fear que ele citou, eu já vi, mas eu não associei nada não, cara. Eu não sei do que se trata. É um filme do Edward Norton com Richard Gere. É um filme bem bacana até. É, esse eu nunca vi. O Matt Wolff é o precursor da ópera rock. Tanto é que ele canta praticamente feito um tenor e uma das músicas alcança não sei que porra de nota super difícil. Meu pai é muito fã desse cara, as músicas até que são boas. O Matt Wolff é aquele... é o gordinho, né? É, o Robert Paulson. Isso. Robert Paulson. Aliás, ele tem uma música chamada I Would Do Anything For Love. Cara, é um dos melhores clipes que eu já vi na minha vida. E a música é muito foda. Pesquisa aí. Vou botar o link na postagem. Ok, beleza. Muito bom. Por último, gosto de pensar que o narrador não morre porque no último instante o Tyler interfere e desvia a arma pro lado ou a cabeça, apesar disso significar a morte dele. Enfim, abraços. É, mas um comentário construtivo do Sr. Luquita, né? Sempre trazendo informações. Muito bom. Muito bom, cara. Eu gosto muito das Luquita, apesar do tamanho. Eu também gosto. Pregador, episódio 1, episódio 3, temporada 1. Kaique, por favor. Era o que eu queria. Lucas Urvel, hein? O Luquita da cerveja. Cara, olha só como o cara já começa o comentário. Cara, o Rafael é meio apressado, não? Tanta menina vai se identificar agora e alguns caras também. Três episódios, já tá achando que tá piorando? O Breaking Bad demorou todas as temporadas pra ficar bom. É, o Rafael é assim mesmo. Ele gosta de ficar causando. Enfim. Só pra explicar por que o esquentadinho bateu a cabeça do outro funcionário do volante, eles praticamente explicam isso nesse último episódio. Foi porque na cena onde eles estão fazendo os velhos assinarem os papéis para derrubar a casa, ele derruba algo e o outro funcionário pega antes dele no chão. Aí ele ficou ofendido porque acha que o cara achou ele incapacitado de pegar uma coisa no chão. Só porque tá com o braço quebrado. Eu não tinha pegado no episódio, cara. Bem observado também pelo Luquita, que é uma parada que eu não realmente não vi quando assisti o episódio 3 e a gente foi gravar. Não tinha notado. É, são as sutilezas do episódio, né? São episódios muito visuais, às vezes, né? Se prestar atenção, você perde algumas coisas. Sim. É, o Luquita sempre representando nos comentários. Luquita é foda. Muito bem observado. Finalizando aqui com o último episódio, o Moretílico, o Papo Tranqueira 25. Luquinhas, lê esse comentário, por favor. Quem fez o comentário foi o Pensador Louco. Ele é de algum podcast? Sim, ele é do Som no Caixão, um podcast genial sobre música. Foda o podcast. Som no Caixão, acho que vocês devem ter comentado já sobre ele, mas eu não me lembro. É, ele disse, excelente, duas esponjas perdidas à noite, divagando sobre o efeito da Kátia. Muito bom mesmo. É, cara, esse episódio eu não consigo ouvir, cara. Eu não lembro desse Papo Tanqueira, mano. É o último que saiu, cara, agora no cara, meio do mês de ano. Eu tô achando que eu não ouvi ainda. Esse ficou muito bom. Esse cara, vocês gravaram no celular, eu adorei também. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou dizer. Foi pertinho, cara, da sua casa, Kaique. Acredite ou não. A gente deveria fazer isso mais vezes, cara. Eu tô dizendo. É verdade, cara. O improviso é tudo. É que isso tem que ser presencial, não dá pra ser por Skype. Ah, não tem. Não existe a melhor possibilidade. Próxima vez que eu vou pro São Paulo, vou ver esse mês que vem. Eu acho que esse mês agora eu consigo dar uma passadinha aí. Acho que eu consigo arrumar uma brecha aqui na escala. A gente faz de novo. Leva o equipamento, a gente faz o brincadeira legal. Bacana. Faz o churrasco aqui, o churrasco do Curva de Rio, decidiu umas pautas, o Daniel fica bêbado. Isso, vamos fazer de novo, faz tempo que a gente não faz isso. Tem um outro cara que saiu comentando aí pelo Curva de Rio, o perfil Finder Lucas, ou Kid Nerd Reverso, como tá aqui no registro dele. Ele é um comentarista do MDM, eu tenho um pouco de medo disso. Pra quem não manja muito de podcast no Brasil, o Melhores do Mundo é um podcast muito grande sobre quadrinhos, bom até, mas que é conhecido por ter os comentadores que são gafanhotos. canhotos de podcast. Eles saem por aí detonando zonas de comentários alheios e zoando, trolando todo mundo. E o primeiro deles chegou no Curva de Rio. Então vamos ver pra frente como é que fica, né? Vai ter mais comentários? Se não, mas eu tô esperando essa zoeira dessa galera aí. Espero que não chegue, né? Não vem tumultuar as coisas aqui, não. Pra puta que pariu. É bom uma zoeira. Não, deixa os caras tumultuar aqui da audiência. Isso aí, cara. Bom, é isso. Esse é, de fato, agora o último episódio do primeiro ano de Curva de Rio. Ano que vem, vida nova, algumas mudanças, né? Vamos ver que rumo vai tomar isso aqui agora. É, cara. Semana que vem já vai ser louco. Já vai começar zoando tudo a parada, tá bem legal. Já gravou o próximo episódio e vai ser bacana. Vamos ver como é que fica. E, ó, e fiquem de olho aí nas redes sociais e no site, que vai vir coisa boa aí também. Olha, despedida enigmática. Oh. É tipo de aguarde, né? Isso aí.